sou uma chuva de verão, nem uma paixão de carnaval. Eu nem sou uma noite de prazer. Foi muito, mas foi tudo, ou mais do que eu podia imaginar. Ou mais que tudo que eu sempre sonhei. Quando eu vi amor você chegar, pensei, ganhei uma.